Santa Rosa, Papa Golf, curva à esquerda pro 240, limitado pelo QD Mike, 120 de cima. Santa 240, 130, limitado. Dão 32 no meio, desça para 2 mil pés, ajuste não 0 no 1, autorizado final de procedimento e ele é até que veio, reporta blindado. 2 mil pés, autorizado é que veio, reportará estabilizado 32 no meio. Azul 4076, chame torre, 118, desça para 95. 1895, obrigado, 4076. Gol 9754, recusa velocidade para 2009, número 5 na aproximação. 5574. Na primeira esquerda, papá, bate o 5. 7-3, livre na primeira esquerda, papá, bate o 5. Estamos lembrando. Livre, via 4-1, Índia e Alfa. Ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5. Ajuste 1-0 no 1, tem um bom dia. 1-0 no 1, Índia. Pátio, Alfa, Torre. Firma? O vento para o Romeu. Zero, nove, zero, com 1-7. É, está tomando aí, radiada aí, com nós aí na final. Zero, nove, zero, com 1-7. Ciência, já de 25 nós na final. E também turbulência moderada aqui na final da 1-7. Arraiada de 25 nós, turbulência moderada, obrigado. Ah. O primeiro azul 4076, a frequência ator? 118, decimal 95. 95, obrigado. Torre, boa tarde, azul 4076, final, baixa de cá. 4076, pouso autorizado no 0, vento 100 graus, 189. Tente livre pouso no 0, azul 4076. 0-0 no 1, 0-0 no 5. CD Mike, 040. 080 de Sintra, gol 954. Rosca Papa Golf, vetora, para final do procedimento ILS, curva esquerda, proa 140, reporta blindado. Esquerda 140, reportará estabilizado. Estabilizado, 32 no meio. Então, 32 no meio, completa final do procedimento ILS, actuation, me torre, 118, decimal 95. 3895, boa tarde. Torre Salvador, tá 3-2 no meio, final do 1-0, boa tarde. 3-2 no meio, boa tarde. Quarta pista livre. Aguardando. Torre, boa tarde, você é 6-4. 6-2-5-4, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Sete-5-4, reduza para 1-7-0-9. 1709, eu vou 74. Vai ser vetorado em quantas milhas vai curvar, né? Por 10 milhas. Ok, 74. 109. 109, boa. Confirmando o guardião 06? Sim, bom serviço, faço para o procurador. Por que não recebe o hacker? Clareza 2, não está muito claro. Livre pouso 90, está 32 no meio. Favor, Fabrício. 076, livrou uma Fox Whisper. Azul 4076, táxi via Alfa, reporte antes da táxi aí, Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4076. Não irá fazer outro procedimento. Bom, no 754 para o localizador, curva direita para o 070, reporte estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste 190. 070, 2000 pés, 70. 1-0, 1-0. 1-0, 1-0. Controle Salvador, boa tarde, igual 941, passa 200 a 150. Temos a informação Lima. Bono 941, via chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1-0 no 1. Ok, via para 050, milhão, ajustado 941. Um toque arremetido. Gente, continua a aproximação, vai aguardar na curta e a outra ingressa para decolagem. Então, bom, nós passamos. 1941, prossiga. Possibilidade de executar o direto Whisky para 1-0? Gente da solicitação, aguarde o Serra Vista 366. Ok, aguardando o Serra Vista 366. Está 3216, fala 52, direita 121, decimal 9. Via Juliette, gate 09. Juliette, gate 09, 40, 76. É, o 941, obrigado. Na 6254, vento 090 graus, 209, autorizado a decolar, portanto. Livre de decolagem 6254. Se via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 3206. Papagô, que passou cifra. Sim, gente, com o Alipo está livre, acho que o Papagô, confirmando o pouso final, toque emitido. Toque emitido. Após saída no corredor a ser 1000 pés pelo hotel Farol da Barra, confirmar com controle. E depois do Farol da Barra vai pra onde? É, setor de Valença. Seguinte, Oscar Papa Golf, continua a aproximação, guarda autorização. Golf. Controle de Salvador, o Passaredo 230, muito boa tarde. É passando lúmina, já perfil da Aman Formação Lima, foi autorizado o nível 110, vai iniciar em 1 minuto. Passarei 2230, via chegada Aman, desça para nível de voo 070, ajuste 1091. Ok, 070, ajuste 1011, o passarei 2230. Controle Salvador, boa tarde, o Chané 6254, deu color. Chané 6254, contato radar, saída da Elisa Bridge, mantenha 360. Da Elisa Bridge, 360, pode voar Leda? Chané 6254, autorizado da El. Vai voar da El. Estabilizado, bom, 754. Me escuta? O tráfego que pousou anteriormente informou que tinha turbulência moderada na curta final da 17. Boa tarde, voo 754, final da 1-0. Na 754, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda. Traffic Luiz, 360, curto, curva pela esquerda. Corrimentão 56, curva direita, autorizado o cruzamento da Oeste da 35, chama no farol de Itapoa. Vou, chama lá. 254, suba restrita, nível de voo 160. 160, chama em 254. 754, pouso autorizado no zero, vento 100 graus, 199. Pouso no zero, 754. Ô, Bravo que Luiz, que me escuta? Tráfico na final da 1-0, agora passando marcador extensa, justo como o número 2 para pouso 1-7. ...624, foi direto o bridge. Trato, o bridge da presente, 624. Sonar 6254, livre da restrição, submantenha 360. 360, chamei 6254. Papa Golf, controle 1998. Golf. Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, prossiga. Vai manter o corredor acesso até o farol da barra. Oscar Papa Golf, mantém as condições visuais, corredor axé, depois do farol da barra. Golf. Oscar Papa Golf, mantém 1.000 pés. Vai manter 1.000 pés. Agora do eixo livre. Gono 941, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado, Serra Vitor 366, reposto estabilizado. Ok, 2.500, Serra Vitor 366, melhor ajustado, nós batendo a porta no GLS. Passaria 2230, reduza para 2009, número 3 na aproximação. Reduzindo para 200, 2230. 54, solo azul no 500, direito no 219. Golfo 754, táxi Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette pro 08, Golfo 754. Tram 3283, livre da restrição ITAP, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, Tram 3283. Luiz, fala zona 500, backtrack autorizado, parte 4. Mike Juliette, o meu Francisco. Mike Juliette Romeu, ciente, mantém as condições visuais 500 pés, ajuste 1-0-1-0, na escuta do controle. Mantenha o setor norte do aeródromo devido à aeronave na aproximação para 1-0. 1-0-1-0 no ajuste, ciente da aeronave, não vai interferir, senhora. Segue com de águas claras, permanecendo no setor uísque da BR, até a proximidade de Duna, senhora, permanente na pessoa. Mantendo 500 pés, mais direto. Ô, meu. Apagou o farol da barra, vai prosseguir pelo corredor até Valença, chamará no regresso. Oscar Papagô, ciente, frequência ali para coordenação. Canal 6254, chama o centro do Recife na frequência 125.1. 251, canal 6254. No 941, tráfego próximo a Duna, mantendo 500 pés, opção 44, não irá interferir na sua aproximação. Gente, o 941 está estabilizado no ILS. No 941, complete o nosso procedimento ILS X-Way, chame torre, 1-1-8-9-5. Ok, vai completar o ISC, chamando torre 18, confirmando 95. 1-1-8-9-5. Ok, obrigado, até logo. Plano 3283, desce para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado, 3283. Passaria dos 2230, desça para 3 mil pés, ajuste no 011. Para 3230. Controle Salvador, boa tarde, Gol 924, mais informação, Lima. Gol 924, via chegada a mar e desce para nível de voo 050, ajuste no 011. Vai chegar da Mari, descendo para 050, com 611, com 904. Passaria 2230, reduza para 1709. Para 170, 2230. Plano 3283, informa o tráfego na sua posição 12 horas, 9 milhas, mantendo 500 pés, opção 44, não irá interferir na sua posição. Deixa. Controle de Salvador, 2230, passarei 10 graus para a direita, só uma formação pequena. Passarei do 2230, sim, após desvio, vou em Duna. Após desvio, Duna. Lima, Vitor Delta, prossiga. Clareza, intensidade 1. 3283, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, destino 95. 1815, TAM 3283. 118,95, TAM 3283. Top 5, gente. Passarei 2230, desça para 2000 pés, ajuste 1090, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporta estabilizado. Para 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado, 2230. Passaria 2230, informa o tráfego próximo à Tuna, mantendo 500 metros, Robson 44, não irá interferir na sua aproximação. Tá certo, obrigado. Bruno, solo 07, direita, 91, décimo 9. 29, obrigado. Doutor Nelta, qual o passo que o senhor está? Gente, chama na papai então para ingressão no 735. Quadro TAM 3283, final pista 10, câmbio. 283, pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 189. Livre o posto TAM 3283. Alfa, antes da Juliette, nova padrão. Delta, prossiga. Estou chamando a papá, nossa. Vitor, Kilo Delta. Copiou, Vitor, Kilo Delta? Estou ingressando na 7, vai manter na cabeceira ou no ponto médio? Você vai manter a cabeceira no 7, é isso? Afirmativo, estou confirmando. É o Vitor Kilo Delta que está na papá. É o Vitor Kilo Delta que está na papá? Gente, autorizado, cruzamento 17, chama na Lima 121, décimo 9, solo. 06. 06, obrigado. Agora em 2230, estabilizado? Agora estabilizado. Frente aproximação LF, chame a torre em 1895. 295. Uno 924, nível LF, XRI para 10, desce para 2000 pés, altimetria salvadora 9010, informe estabilizado. 7, autorizado para 2000, polo 0, com 1924. Estimativa, o 924 para informação, tráfego do Mike, do Robson 44, sobre voo pairada no máximo 500 pés, próxima posição zona, sem interferir com sua aproximação. 0-9-0 graus, 1-9-7-9. Vamos autorizar 2-3-3-0. Vitor, Mike Beck, pronto, cópia. Vitor, Mike Beck, Cairo Lorenzo no meu peixe, aprovado, decola da 1-7, primeira curva direita, corredor axé, controle 1-9, décima 8, torre 1-8, décima 9-5. Aciona o padrão Vitor Mike Beck. torre 1-1-8, decimal 95. Vitor, Kilo Delta, autorizado até o através do 612. Mário, TAM 3805, prossiga. Vai ao Leda Bridge. Bahia, Leda Bridge, obrigado. TAM 754, Campina Grande, Formação Lima, pronto, cópia. 754 para Campina Grande, nível 390 autorizado, via Pêrdulo 10 até Neuma, após direto, decolagem pistão 10 com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador 119.8, torre 18.95. Aciona 5425, gol no 754. Na 63 no 5, vou direto a mão. Direto a mão, 63 no 5. 754, correto, chame para puxar back saneamento. Vitor Kilo Delta livre até o pote 3. Trip 5447 para Barreiras, autorizado, nível 200. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Momo Vatap. Prossegue após Vatap DCT Lapa e após conforme o plano de voo. Controle Salvador 119.8, torre 18.95. Aciona 5436, 35447. Vento autorizado, 3 para Barreiras, decola 10, esquerda, mão levantada, posição, Lapa, após Barreiras, 39.5, correto, chame para acionamento táxi, 35447. Encontrará, 5447. 328. Bom dia, sem indicação, desse mantenha o nível de voo 060, chegada a mar, reduza para 230 nós. 60 mil pés na chegada a mar, C2 até 230 nós, voo 1328. Estou confirmando a descida para 060, nível de voo 060. Nível 060, sim. Chanel 6315? É, escuta. Eu copiei as informações passadas, porém eu não consigo receber o Eco Bravo Índia. Informe para quando para a descida, que desça para o 050 na chegada a mão. Afirmativo. O Eco Bravo Índia copiou 6305. So is Matt. And then according to your flight plan route, departure runway 10. After takeoff, right turn to Dael, departure, Leda, and direct Bridge intersection. Salvador departure 119.8, tower 118.95. This clock 5430, turn 3193. Report side for pushback and start, turn 3193. Affirmative, 5430 is call code. 07, bom dia, sem identificação, desse mantém o 070, chegada bom, reduzido para 239. Oxanem 6141, desça para 3 mil pés. O último entra em Salvador, 1090. 1010, até 3 mil pés, Oxanem 6141. Os autorizados na 10, gol 924, passando em Dia Serra, baixar e travar. Sim. Desça para 4 mil pés, altímetro em Salvador, 1010. 4.010, 1.010. Oxanem 6315, desça para 050. 050, 6315. Azul 4089, para Vitória, autorizado nível 380, Vieta Uísque 50. Decolagem pistão no zero, com primeira curva direita, na saída da El, Leda, pós-Leda direto, Eudes. Controle Salvador, 1.19.8, torre 1.8.95. Aciona 5.4.1.3, azul 4089. Autorizado 380 para Vitória, via Amperuíque 5.0, decolamos zero, primeira curva direita, da El, Leda, após DCT, Eudes. 5413 o transponder e a frequência 295 e 19.8. Azul 409. Azul 4089, chame pronto para o inspecionamento. Tá maravilhado. Patrono, livre LS, taxi parou no zero, desce para 2000 e informe estabilizado. Informarão ao. Estabilizado no localizador e autorizado ILS X-Ray, o Oxanem 6141. Papá, mais direto meu. Prossiga. Controle papapapá, seleção. Prossiga. Lembrando agora a região de Dunas, segue para cima do Cinto. Matriote Romeu, eu vou direto rotatória, 500 pés no máximo, a minha escuta permanente. Zero, zero, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 10, 10. 3 mil pés, 10, 10, 600. Oxanem 6315, desça para 4 mil pés, altímetro em Salvador, 10, 10. 4 mil, estado 1010, Oxanem 6315. Número 7, se eu for autorizado ao 070, desça para o 070. Alô, gol 924, boa tarde. Lembrando da direita. Afirmativo, gol 924, táxi via Alfa, reporte antes do táxi, Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, gol 924. Gono 328, reduza para 2109. 2109, Gono 328. 18, desça para 050. Esse é o 050, Gono 328. Gono 697, desça para o 060. Wow. 3193 at this 1003. Coordination of ground staff report on the right to taxi. M141, complete a aproximação LS, chame a Torre Salvador em 1895. 1895, até já. Voo no 600, desça para 2000 pés, livre LS, informe estabilizado. 2000, chamará estabilizado, 600. Bom, boa tarde, o CNN 141. 2010. 3000, está 2010, 635. Autorizado pouso, está descendo no 061 no 41. Bruno 924 é o solo? Liga. Tem condições de agilizar via Juliette até o portão 10, portão 10. Vai só parar aqui na taxi, uma... Senta então, mantém a posição do taxi Juliette, é, o Bruno 924. Reporte quando pronto. Tem um estimado? Afirmativo, Romeo Golf Victor. Reporte para ingresso no pátio principal. Fala, Gol 924 para o regresso do táxi. Sente, reporte antes do táxi ser Juliette. Passa lá para Juliette com o 924. Tango Eco, Bravo, vídeo controle. A partir de agora, Eco Bravo Índia, acuse o recebimento das instruções do controle por identificação. A partir de agora, está sob vetoração. Voe com a proa 085, limite desta proa, 20 milhas nessa proa, em caso de falhas. Vai reassumir a navegação, voar para a Simbra, completar o ILS X-Ray. Desça e mantenha o 050. Para Fortaleza 370, 1 minuto cópia. Aguardo. Xanema 315, desça para 2000 pés. 2000 pés, altímetro 1010, forma estabilizada. 2010, está autorizado então, vai reportar estabilizado mesmo. Estabilizado, voo no 600. O 4089, na escuta? Prossiga, 409. Gente, aguardando posição devido a um tráfego, vai contornar o pátio principal. Ok, gente. Eco Bravo Índia, recebo 5/5. Desço até 4000 pés, o time de Salvador 1090. Firmo, atingiu 050, gol na 328. 328, desça para 3000 pés. 3000 pés, altímetro 1010. 3000 pés, 1010, gol na 328. 10293, taxi into road point 1010 via taxiway India. At the road point, contact tower 118.95, altimeter 1010. Romeo Golf Victor no ponto, espera chamar a torre 10895, bom voo. Aproximação LF, chame a torre Salvador em 118.95. 1895, uma boa tarde, PNM3. Voo no 697, desça para 4000 pés, altímetro 1090, reduza para 210 knots. Vetoração para o sequenciamento, vai manter a presente proa, tendo como limite localizador. Manter a presente proa, limite lógico, 4000, 0. Autorização de pouso. 743, Codazan, equipe de solo, reporte para o táxi. Controlar o táxi, equipe 1447. Oxenai 6141 na escuta. Uno 328, desça para 2000 pés, livre LS, informa estabilizado. 2000 pés, vai informar estabilizado na LS, Uno 328. Azul 4089, o solo. Prossiga, guardada de nós. O Oxenai 6141, mantém a posição de táxi Juliette, aguardando instruções. É 141, ciente. Azul 4089, coordenação aqui de solo após o bang da Gol completar o estacionamento à sua esquerda no portão 10. Após o Boeing 737-800 da Gol completar o estacionamento na sua esquerda, portão 10, inicia no 09, azul 4089. Então, após o Boeing da Gol completar o parqueamento na posição 10, vai iniciar o estacionamento azul 4089. Afirma. 6141 aguardando nova definição do portão da Infero. Aguardando na sua escuta, 6141. Tá. Dizendo meia Salvador Fortaleza, autorizado nível de voo 370 via Upper Zulu 19 até Fortaleza. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda. Terceira saída Momo, transição Froti. Aciona 5441 no transponder o controle em 19 decimal 8, TAM 32 no meia. Fortaleza 370, Upper Zulu 19 até Fortaleza. Decolando da 190, primeira curva à esquerda, saída bom, transição Froti. Não confiou o transponder, mas o controle em 119, décima 8. Gente, a gente repete o transponder 5441. 5441, graças. Correto, reporte quando pronto, pressionamento pushback, TAM 32 no meia. Bota na. Salvador, boa tarde, igual no 600, igual na 5. Gol no 600, táxi via Alfa, reporte antes, táxi foi Juliette. Importante da Juliette de Alfa, 60. Oxenai 6141, portão redefinido agora pela Infraero, ingressa Juliette 03 ao portão. Juliette pro 03, 6141. Para o táxi trip 5447. Estamos com 4 e 15 de autonomia, 60 a bordo, alternado Montes Claros. 328, complete a aproximação, chame torre em 1895. Torre 1895. Firmo. Let's go on short final, please line up and wait, runway 10. Juliette Romeu, prossiga. Muito bom, boa tarde, Bono 328, ILS, está 3 milhas de espera. Sim, Juno 328, continua aproximação em redução, tráfego da companhia corrigindo, o tráfego já estava ingressado para a decolagem. Sim, o Bono 328 aguarda a sensação. Eu mando a aeronave que chamou. Gol 1805, opa, perdão, gol 1806. Gente, gol 806, Aracaju, formação em curso, Mike, confere. 33 segundos, eu pago cópia. Tá bom, vamos lá, escuta o 806. Trip 5447, táxi em frente, Índia, via táxi Índia, no ponto de espera da 10, mantém a posição, chama a torre 10895, com altímetro 1010. Bom voo. Tem táxi em frente, né, Índia, chama as guarda-torres 10895, trip 5447. Salvador, passarei 2231, boa. Sareiro 2231, prossiga. Autorização. Seria o passarelo 2230? Pode ser, é o 2230. Afirma 180, número 2, formação em curso, Mike. Sete. Para o táxi azul 489, está alterando o Galeão, autonomia de 3 horas e 45, POD 85. Azul 4089, táxi autorizado, pátio 1 no Índia, táxi Índia, no ponto de espera chama a torre 10895, altímetro 1010, bom voo, Azul 4089. Ok, parte 1, Índia, chama a torre, 1895, 1010, ajuste, 409. Voo no 600, mantém a posição, ataque sua aí, Juliette. Mantém a posição na Juliette, o 600. Salvador, boa tarde, Oxenai 6315. Oxenai 6315, boa tarde, táxi via Alfa, reporte ainda, táxi aí, Juliette. Via Alfa, reporte ainda, Juliette, 6315. Boa noite, 06, pronto, cópia. Prossiga. Boa noite, 06, Salvador, Aracaju, autorizado, nível de voo 230, decolagem da pista no zero, primeira curva à esquerda. Prefira saída Pucajamo, após Jamo, direto Aracaju. 5426, o transponder e o controle 119.8, o gol 1806. Autorizado conforme, Aracaju 230, decola no zero, primeira esquerda, Pucajamo após Aracaju, 5426, transponder, 198 é o controle, Salvador, cotejou 9806. Cotejamento correto, gol no 806, reporte quando pronto para acionamento e pushback, 612 o portão. Portaremos, muito obrigado. O gol no 600 dá passagem ao Embraer da Azul, que se dirige ao ponto espera, após o tráfego, ingressa Juliette, 09 o portão, gol no 600. Após o tráfego, Juliette para o 09-1600. Passareiro 2230, pronto para a cópia? Copia. Passareiro 2230, Salvador para a Vitória da Conquista, autorizado nível de voo 180. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Perfil da saída Arbó. Após Arbó, voa Elefa. Após direto, posição Obdude. Oscar Bravo, Delta, Uniforme Delta. Após via rota do plano de voo. 5443 no transponda e o controle em 119.8, passareiro 2230. 180 conquista, decola da 10, curva direita, arbor, relevo, após altitude, 5443098. Cotejamento correto, pátio 3, reporte quando pronto para acionamento, pushback, o passareiro 2230. Chama lá. Salvador, 1326, para pushback, acionamento na 01. Lumia 97, complete a aproximação. LS, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 9. Muito obrigado. Tá, 219-1328. Desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1010. Aguarde para reinterceptar o localizador. Ok, vou descer para 2010, volte. 89. Afirmativo, Oxenai 63 no 5, portão previsto é o 01, sendo liberado no exato momento pelo aeroporto da TAM. Mantenha a posição antes do táxi Juliette, aguardando instruções. Oxenai 63 no 5. Oxenai 63 no 5, sim. 2 esquerda para o 040, informe estabilizado. Esquerda 040, chamada no curso. Mantenha a posição antes da taxiway Juliette, aguardando instruções, gol no 328. Alfa, mantendo antes da Juliette, aguardando no 08, gol no 328. 10 graus, 199. Repouso, 97. Posso escutar? Como é Quebec? Clima tendo no meu pé, corredor axé, vamos pra ver se pra lá. Clima tendo ali, forma travessa da barra, fica mais Quebec. Eu faço o mesmo ali, mantendo no zero. Faz o pouso ali, mantendo 3547. Boa tarde, é o Papatelo Romeu Golf Victor, decolou, tá passando 1400 na Arbor, tá na sua escuta. Papatelo Romeu Golf Victor, contato radar na decolagem, subiu mantendo 100, perfil Arbor. CT, o perfil da Arbor, Romeu Golf Victor. 28, ingressa primeira esquerda, taxi Kilo. Táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, gol no 328. Esquerda quilo, pátio 3, e reporte para ingresso no pátio principal. O gol 754 é o solo. É, haveria condições de iniciar o pushback e de forma um pouco mais a retaguarda, de forma um colega da companhia ingressar no 08? Muito grato, gol no 754, deixando então o portão 08 livre para a entrada do 737-800 da companhia. Salvador, boa tarde, 3205, 3805 Guarulhos, nível 340, formação agora em curso é a Mike. Modificada aí a temperatura agora com 30 graus. Pronto para cópia, nível 340, TAM 3805? TAM 3805 autorizado, Guarulhos, nível de voo 340, decola pistão no zero, primeira curva à direita. Descida saída da El Leira, após Leira voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pezulu no meio até Bravo até Zulu, após via rota do plano de voo. 5452 no transponder, o controle 109.8, TAM 3805. Vai decolar da pista no zero, depois na direita, na saída da El, Transcondeda, depois do Abride, o Pezulu no meio até BH, depois 13, direto ao posto, 5452, Transponder, 1980, um ponto em Salvador, até 3205. O gol no 328 ingressa via parte principal, 08 ao portão. Parte principal, 08, 1328, obrigado. TAM 3805, atendimento correto, 04 ao portão, repórter quando pronto para acionamento e pushback. Gostará, o TAM 3805. O UNO 328, fica atento apenas o 737 da companhia, realizando pushback de forma retaguarda, um pouco mais atrás, de forma que consiga ingressar no 08, com segurança. Está observando, muito obrigado. O Salvador, Golo 697, livrou. Golo 697, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway, Juliette, Golo 697. Alfa, reporta antes da Juliette, 697. Salvador, o TAM 3216 para o táxi 158 a bordo, 0411, autonomia alternativa João Pessoa. Afirmativo, TAM 3216, táxi autorizado até o ponto de espera da pistão 0, via Taxiway Índia. No ponto de espera, chama a torre 108, meia dúzia, corrigindo, 108.95, altímetro 1010, 1010, bom voo. Bela Índia para o ponto de espera do 1010, 18, decimal 95, com ajuste 1010, 1010, TAM 3216. Oxané 6315, via Juliette, 01 no portão. Juliette 01 no portão, Oxané 6315, sente. This is 193, country 193, contact now, receive center frequency 125.1. 125.1, country 193. That's correct. Controle Salvador, muito boa tarde, o 35447. 35447, contato radar na decolagem, subimos até um 200, saída MOMO. Sobe para 200 na MOMO, 35447. No 697, ingressa Juliette 05 ao portão. Juliette 05, 697. Azul 4089, ali mantém 1-0. Ali mantém 4089, todo zero. 2407, informação mais de decisão no 50. Firme. 35240, sente Mike. Descida 150. Trip 5240, essa minha indicação disse manter um 050, chegada em área. É, confirme, vai. Chegou a importada a mensagem 5240. Identificação disse manter um 050 na chegada em área. 5240, chegada em área. Bom dia, outra 3216, pronto, no ponto de cada 10. 3216, bom dia, após a rolagem do tráfico da Azul, a linha mantém 10. Após a Azul, a linha mantém 10, 3216. 32230, reporte quando pronto para o táxi, coordenação aqui é pessoal, passarelo 2230. Ok, vai reportar. Bravo Índia, táxi via Alfa. Juliette, reporte confirmando o pátio inicialmente, o Eco Bravo India? 0479. Está restrito para aviação geral, apenas para aviação comercial e de carga. Eco Bravo India prossegue via táxi Alfa, reporta o táxi 6 Juliette. Afirmativo, primeira direita e reporta antes de ingresso no pátio principal. O Eco Bravo India, temos dois pátios para pernoite, pátio 4 e o pátio da Aerostar, pátio 5, que creio que seja, que tenha mais infraestrutura aí. Qual solicita? Kilo Lima já avisou com o campo? Kilo Lima, chame a torre em 1895. Salvador, boa tarde. Passando Kilo Lima. Kilo Lima, chama após a rotatória. Camarada, rotatória Lima. 489 da Azul, decolou os 42, controle em 11980. 198, Azul 489. Salvador, Azul 489, em ascensão 380, saída da El. 4089, contrato radar na decolagem, submantém ao 380, após 2000 pés, vou direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, Azul 4089. 2 no meio da tampa. 04, reposto para o táxi, o TAN 3805. Chama para o táxi, TAN 3805. Boa noite, 06, meia dúzia, portão, coordenação equipe solo, reposto para o táxi, boa noite, 06. Atualizado, é passar a táxi, 806. Campo apagou. Campo apagou, copiou? Afirmo. O Eco Bravo India ao solo? Sente, a Infraero autorizou a sua permanência no PAD 3 até a próxima hora de decolagem. Porém, a posição fica no PAD 3 mais próximo para 100 kg. Tem condições da presente de fazer um 180? Que vai sair por esse pátio, ok? Que vai impedir o acesso. Se ingressar pela esquerda, tem duas possibilidades. Ou aguarda o passageiro passar, ou já agilizando o 180. Sente, então.